Extensão do uniforme após externo, cancelar e uma base pela direita para pouso 17. 7 uniforme, reporte no ponto ideal para o cancelamento. No ideal, senhor. 7, cancelado o plano de instrumento, cancelado os 3-4. Vai livrar o eixo de aproximação do 0, curvando a sua esquerda para girar a base pela direita, reporte na curta final, visual com 7, Mike Bravo uniforme. Reportará na curta final, visual com 7, Bravo uniforme. Flybjet 5809 no solo 3-4, vai prosseguir táxi agora via Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, 1-0, portão. Base para a final do 17, contra a embaixada checada, Bravo Uniforme. 7 Mike, Bravo Uniforme, está autorizado, base e o pouso. Pouso autorizado, 17, vento variável com 5 nós. Pouso 17, grato, Bravo Uniforme. Boa noite, voo no 805, vai passando 180, tem informação. Não havia chegada maré para 2.000 pés com 1.500. 5, chegada maré, 1.010, voo 805 até 2.000. 1.015, no 0 no 5. 0 no 5, certo. Mike Bravo uniforme no solo 37, confirme o pátio. Sente autorizado backtrack, reporte livrando a pista, Mike Bravo uniforme. Uniforme é para livrar. Salvador, boa noite, gol 1-7-1-4, tempo da Alfa. 7-1-4 na via para 2.000 pés, 1-0-1-4. Gente, via para 2.000-1-0-1-4, gol 1-7-1-4. Noite 05 no 0-1-4 agora, o QNH, 2.000 pés, autorizado ali. 1-0-1-4, autorizado INS, INS, boa noite, 05. Sem identificação, desce para 3.000 pés, ajuste no 0-1-4. 3152, confia, confirme pessoal, com a torre, a transmissão muito baixa. Copia para Maceió. Sim, tá 3152, faça um check no equipamento rádio que a transmissão está muito baixa. Tô conseguindo entender a mensagem do senhor. Como recebe agora? Agora sim, alto e claro. Ok, Maceió, informação brava, ajuste 1015. Aguarde um minuto para cópia. Guarda, 3152. Alfa GLS, boa noite, 05. E agora são 18612 e a noite 05. 18612, obrigado. Boa noite, 05, estabilizando em LS, nosso trabalho. Boa noite, 05, boa noite, ajuste 10014, tem livre pouso, pista 10, vento variável com 3 nós. Variável com 3, livre pouso, boa noite, 05. Mandou boa noite, o Fernando 6258, informação brava. O 258, mantém a chegada à maré, ajuste no 014, desce até 4 mil pés. Chegada à maré até 4 mil, aguardando a possibilidade de voar. Mantém a chegada à maré, 6258. Maré. Controle Salvador, boa noite, voo 1643. 43, boa noite, essa é a identificação, desce até o 50. Identificou, vai descer até o 050. 3891, uma redução para 2009. 2003891. Nós somos 5-1, livrando a sua direita, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, direita, livra na, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, 05. Tá 3152, torre. 3152, informação Goreia, Charlie, ajuste no 04, pronto pra cópia? Pronto pra cópia, 3152. Autorizado Salvador, Maceió, via Upper Whisky 58. Nível de voo 330. Saída é a Puca, transição Caju. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponda 5441 e o controle Salvador 120 decimal 8. Sente autorizado Maceió, nível 330 pela Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Caju. E o decolando a 1-0 com curva esquerda, transponda 5441, no controle 1208, 3152. Qual é a time pronto, tá 3152? Sumará 3152. Falou, boa noite, 05. Prossiga, boa noite, 05. Uma notícia do jogo aí, não? Tava, até o momento tava 1-1. Obrigado. Boa noite, 05. Boa noite, 05. Prossegue, Juliette, portão 05. Juliette, 05. Boa noite, 05. Já, dona 7, dona 4. Estabilizado, volume 7 na fase. Correção P1862. 1862, obrigado. Tem redução para aproximação, CAN 3891, não pode aprovar a duna? Autorizado, duna, 3891, 2000 pés, 2014, reporte estabilizado. 2014, 2000 pés, reportará estabilizado. Torre Salvador, boa noite, gol no 714, duas milhas externo, baixou e travou. Gol no 714, ajuste no 014, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 3 nós. Gente, autorizado pouso não no 0, gol 1714. Na via chegada maré para 2 mil pés, ajuste no 014. Para 2 mil, pode ir para a malha, presente? Tá autorizado. Obrigado. Atingi 4 mil, 6258. Mantém 4 mil. Mantém 4 mil. Olha, o Chile 6258. Meia 258, vetor sequenciamento, esquerda agora na proa 15, nessa proa autorizada LS, 2010-2014. Esquerda 15, 2014, 2000 pés, 258, autorizada LS. Confirmo, o tráfego está passando dura, precede a gente na aproximação? Com certeza. Gente, então, estamos 2,5 mil aqui, então. No avião? Estabilizando no momento. Posição 1862. 1862, boa. Voo 9714 no solo 0300. Livre à sua direita, prossegue táxi após via Alfa, Juliette, portão 02, na escuta permanente. Direita Alfa, Juliette 02, você escuta voo no 714. Boa noite, Torre Salvador, é o TAN 3891 no final. TAN 386. Meia. Salvador, TAN 3891 no final. TAN 3891, na ajuste 1014, reporte baixado travado. Baixado travado. Sente tráfego avistado, autorizado pouso pista 10. Vento variável com 5 nós. Sobrepouso no 0, TAN 38, 9 anos. T50, reduz para mínima linha para chamar a torre 118, 62. Poxa, né? 6258, torre. 6258, passando externo. 7258, ajuste no 0-4, informa o tráfego à sua frente. É o número 1 para pouso, é o TAN. Tá uma milha da cabeceira, ok? Sou o senhor número 2, reporte baixado travado. Reduzindo para mim, mas estará baixado travado, 6258.